Hoje não tem abertura da Mulher do Burgo. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bemiches! Eu sou o Evandro Loco e aqui comigo temos o Segui. Eu. Temos o Godokin. Olá. E hoje temos dois convidados. Temos o Tom. E aí, pessoal, vim ensinar as treta. Os paranauê da pegação. Obrigado. E temos também a Kit Spider. Oi, uma opinião feminina pra variar. Não, uma opinião masculina, junto com a do Tom. Ah, ninguém me avisou que tinha mulher, eu vou embora. Que nojo. Ai. Oh. Também tinha os Waste, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele. Os Waste ficou emocionado demais, caiu a internet dele. Ele morreu aos 45. O pessoal foi procurar as esferas do dragão pra ressuscitar ou ele ou o Kuririn. É óbvio que a gente escolheu o Kuririn, né, cara? Você acha que ia ressuscitar os Waste? Tá louco? Então, galera, hoje aqui estamos reunidos aqui nesse podcast, só os transudolões da web. Transudolões? Pior seleção de transudolões do mundo, por sinal. Falem por você. Parabéns, ó. Só os transudolões da websfera aí. E vamos dar dicas de pegação, vamos falar o que você tem que fazer, o que você não deve fazer pra... Pra ser transudolão, que nem o pessoal que tá aqui hoje. Ou, só antes. O cara Lins fez um podcast desse de bagulho de relacionamento também, não fez? Dicas de relacionamento, não de pegação. Fez, relacionamento, não é pegação. A gente não quer casar. É pré-Caralins. Antes de você escutar o podcast do Caralins, você escuta o nosso, entendeu? Ah, tá. Eu não ouvi, não consegui ouvir o deles ainda. Não ouça, ouça o do. Tem a Mish. Ouço... Não, cara. É muito melhor que o Super Amish, gente. Tá, vou começar logo. Sai daqui. Morreu. Vou deixar o oco nesse errado. Living free, season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reasons, don't need rhyme. There ain't nothing that I'd rather do. Going down, it's party time. Yeah, my friends are gonna be there too. Então, galera, vamos começar a falar da pegação. Isso aí é um... Isso aí é uma pauta que tava lá desde o MRZI, né, nossa, cara? Nossa, faz tempo. Essa pauta vem se arrastando. Eu acho que foi o primeiro podcast que o Tom participou com a gente, não foi, Tom? Gente. A ideia foi minha, daí agora a gente vai falar sobre tudo que a gente sabe sobre pegação. E o podcast acaba aqui. Então, exatamente. Aquele um... A gente deu todo esse tempo pra te aprender, tá ligado? Pra poder vir ensinar aqui. A gente usou esse tempo pra ficar experiente no assunto. A questão é que eu fiquei experiente negativamente, tá ligado? Não sei se ajuda. Tá devendo. Eu fiquei experiente em videogame, tá ligado? Pois é, cara. É, pegou muita cocota no The Sims, né? Não, pesquisa não, cara, não joga essas coisas aí. Second Life. Exatamente, então. Second Life, cara. Dá até pra fazer sexo no Second Life. Eu sou existente um verdadeiro. Eu sou um demônio voador no Second Life, cara. Exatamente o que eu faço na vida real. Eu voo de crack e sou um capeta, tá ligado? Não, como que tem gente que ainda usa Second Life em 2014? Ah, eu acho que mas não tem. Não. Não deve ter, mas... Não. Tipo, esse troço deu errado em 2002, mais ou menos, né? Ele deu errado quando surgiu. Nossa, já deu certo alguma vez. Pô, uma galera ganhou dinheiro com Second Life. Não sei como, mas ganharam. Ah, teve gente que ganhou dinheiro com as pirâmides da Telex Free, né? Vendendo Medicare. Vende Medicare aí. Tem gente que ganha dinheiro vendendo Natura Avon. Ninguém compra essa merda, tá ligado? É óbvio que... Não é, cara. Não, essa não é a pauta do podcast, cara. Nova pauta, galera. Não, a pauta pode ser... Comecem a comprar a Natura Avon e parem de tirar foto sem maquiagem. Nova pauta. Venda Medicare e ganha o Vectra Rosa. Vocês estão querendo fugir da pauta pra não falar de pegação, cara. Mas a gente tá tentando fazer o podcast render, senão não vai ter nada de podcast, cara. Você não entende. Nossa, eu vou começar a falar no que não fazer, entendeu? essa é a sua experiência. É. Segui. Eu. Tu lembra qual foi a primeira mina ou cara que tu pegou na vida? Cara, pera. Não foi um cara, eu tô falando que a expressão... cara. Não pode ter sido também, vai saber, vai que, né? Mano, não lembro não, cara. Não faço ideia. Faz muito tempo, velho. Tipo, sei lá, tipo... sexta série, talvez? Não, eu acho que... Eu comecei tarde ainda, tá ligado? Mas só que eu não lembro não, velho. Não faço ideia, de verdade. Godoka? Lembra? Foi na sexta série, eu tinha 12 anos. Foi o seguinte? Não. Tem certeza? Não. Vocês estavam juntos? Ele não tinha barba, né? Eu lembro de ter pegado um cara careca, então talvez foi você, Edson. O Edson com 12 anos e era careca. Eu tinha cabelo, cara. Ah, então não foi você, desculpa, cara. Foi naquele famoso negocinho de criança, né, velho? O cara vira e você, olha, tem uma amiga minha que quer ficar com você. Ah, eu achei que tá, ao mesmo vida. Ao mesmo nível, viraram pra filha da mãe e falaram, olha, conheço um cara que quer ficar com você. Eles caíram. Pois é, né? Eles caíram, você também, de conversa vai, conversa vem, semana de conversa, né? Semana no ICQ, tá ligado? Não, conversa presencial. Ou era bilhetinho na aula? Como é que era? Não, era conversa. A gente marcava de se encontrar em horário pós-aula. Nossa, vocês são... Então, papo e tal. Você tá muito à frente do seu tempo, cara. Rolou um beijo e a gente não se falou por 2 anos. Tô com vergonha, né? Foi bom. O meu foi mais ou menos assim, né? Tipo, eu só era mais velho. Eu só tinha 28 anos, no caso, mas tá de boa, né? Dei um beijo, nunca mais. Não, eu conversei com ela depois, adoro ela, gente, a gente se fala e tal. Ela lembra? Ela... Eu ainda se você fala. Você conversa com ela? Você ainda sabe? Cara, a gente, tipo assim, isso foi na sexta série, aí no ensino médio a gente voltou a se falar. Porque eu, pra variar, um palhaço, né, fui colocado pra sentar do lado dela, pra não ficar com climão, eu comecei a soltar uma piada atrás da outra, até a filha da puta ter uma crise de riso e tomar um xingo do professor. Aí a gente começou a conversar desse jeito e tal. E a gente, assim, virou muito amigo, só que nós nunca tocamos nesse assunto. Caralho! Tipo, abafa. Finge que não aconteceu, tá ligado? Finge que não aconteceu. É muito doido. Que fita, parça. Tá louco. Fita. Kitty. Oi. Não, a Kitty é pura, ela não beijou até hoje, cara. Ela é uma moça de família. Ai, cara. Que delícia. Não, na verdade, eu realmente não lembro, mas segundo contam, já que eu não lembro, né? Eu era uma guriazinha bonitinha, inocente, no jardim de infância, e eu tinha um namoradinho. Caralho, eu beijava embaixo da mesa. Que isso, velho? Ai, que bicho, mano. Eu achava que começar a trabalhar cedo era o maior feito que alguém podia fazer, tá ligado? Não, mas é o que conta, eu tinha um namoradinho no jardim da infância, que eu não faço ideia de quem seja. Não, mas isso conta? Não sei se conta muito. Ah, é o primeiro que pegou, pô. Não? Ah, foi o fight. Assim. É o pegado, lá, tá ligado? Não é assim, não, cara. Pegado... tentar lembrar aqui. Ah, mas os meninos não pegaram lá as colegas da sexta série. Claro que sim. Só beijaram. O que que é lá? Não, é o beijo de língua, cara. É língua. É o beijo. Ah, eu pensei que era outra coisa. Safadinho. Isso eu não faço mais hoje, então a religião não me permite. Eu acho que eu tô, a gente falando lá, eu acho que o Tom imaginou que a gente tava fazendo um rico, ó. Com os dois. Na frente da. Eles acham que estão no hangout. Bom, tu lembra? Olha, eu tive várias experiências desse nível aí da Kit, de beijinho, nessas. Beijinho de infância, mas eu acho que nem conta, né? Isso daí é coisa da. Que a gente nem lembra. Então, primeira vez que aconteceu alguma coisa de beijão assim foi com uma guria da sexta série também. Caraca, sexta série. E ela era. Ela é. Ou foi da quinta, não tenho certeza agora, mas eu sei que eu tinha ido pro colegial. Não é esse o nome lá, me ensino. A segunda parte do ensino fundamental. Ensino médio? E... Não, é ensino fundamental, não é? Não é só ensino fundamental. Até a quarta série na escola municipal. Daqui em diante na escola estadual, pelo menos aqui na minha região. Daí é separado. Aqui não era assim. É que eles têm que ir na escola pública, né? Que são burguês. É que é uma religião. É que é uma região de transudolão. A gente tem que entender isso, gente. Os caras começam na quinta série, véio. Tá louco. E era. E resumindo, era atrás da biblioteca. Então, era aquele negócio, tu fingia que tava indo e ficar escondido, mas rezava pra algum parceiro passar e ver, né? Falava pro cara, vamos lá, cara. Finge tá passando na hora lá. Viu, eu vou lá atrás, que eu acho que eu vou. É, vou conversar com a fulana, mas não fala pra ninguém, tá? Ah, tem gente bem fininha, olha, a escola inteira do lado lá, né, tá ligado? É, isso aí. Ah, cara, eu não lembro, velho, sei lá, acho que de pegar mesmo, acho que sei lá, só no segundo grau, né, com 15 anos. Eu sou mais atrasado aí, cara, da galera, vocês são muito transudão. Mas também eu fiz a tática do Godok, cara. Tipo, peguei uma vez, depois fugi do colégio, nunca mais apareci. É que o Ivan é de uma época diferente, né, cara? Os costumes eram outros. Ele tinha que levar. Ele tinha que levar a flor, pedir a mão pro pai. Esse tipo de coisa, tá ligado? Cara, aquela época eu só queria saber de encher a cara e avacalhar na aula. Eu tava pensando em ficar pegando mulher, cara. O cara chegava bêbado, botava vodka, né? Da garrafinha d'água, tá ligado? Era isso, cara. Coisa. A gente ia pra aula equilibrando taça com gelo pra tomar com batida em coisa. Não tava pensando em pegar a cocota, tá ligado? O primeiro beijo de vocês foi uma total tragédia ou foi de boa? Porque o meu foi bem de boa, tá ligado? Foi ok. Pra mim, meu acho que foi tranquilo, cara. Apesar de eu ter ido embora, depois fugido e nunca mais. Trocado de escola, tá ligado? O primeiro beijo, ele é uma bosta se uma das pessoas tem experiência e a outra não, né? Exatamente. Que daí a pessoa que tem experiência vai achar uma bosta, mas no meu caso, nenhum dos dois tinha experiência. É, pode ser isso então, porque pra mim foi super de boa e pra mim também, eu acho. Também. É, o meu foi ok justamente pelo que o Tom falou. Todos os dois não merda nenhuma. O que foi. Ok, se for comparar com beijo hoje, não era beijo, né? Mas tudo bem, eu achava. Mas, até que foi. O que eu me lembro, assim, é muito errado. O que foi zoado pra mim, cara, foi a primeira foda, cara. Eu achei terrível, horrível, tá ligado? Eu achei tenebroso, mas não sei se dá pra falar isso agora ou não. É. Essa criação, tá avançando. É isso, não tá no podcast, não. Eu acho que vai, faz parte, cara. Eu acho que vai. Vamos ver. Ah, tá. Não, eu tô falando que vai é o meu, né, cara? Não o que você vai falar. Se você falar que é off, eu não ponho, né? Não, você não conhece? Fala o que quiser. Eu conheço um monte de meninas que acreditaram que não ia ser publicado a gravação. Caiu na net, Eto. Caiu na net. Galera, então vamos falar da pegação dos irmãos, então. Pegação dos irmãos. Não, eu nunca peguei irmão. Vamos falar dos lugares, então. Qual é os melhores lugares aí pra pegação, assim, pra sair pra pegar gente. Mano, quando você tem 12 anos, a sala de aula depois que todo mundo vai embora é um bom lugar. Ah, não. Não, agora a gente já tá mais velhinho agora. Qual faixa etária? Velho, que sempre. A faixa etária, sei lá, acima de 18. Com algum dinheiro no bolso, tá ligado? Locais e locais. Pra mim, velho, na moral, bar barra festa, cara. Bar barra festa, concordo. É o melhor lugar, lugar mais de boa. Bar é melhor ainda, tá ligado? É, eu prefiro bar do que festa. Eu prefiro bar se eu já conheço a pessoa, entendeu? Se já rolou uma vez, alguma coisa assim. Mas festa pra interação, lugar que eu não vou ficar sentado, é melhor. Eu tenho problema em festa porque geralmente eu não ouço o que a pessoa fala, tá ligado? Por causa do barulho. É bom ou por cima? O problema é sentar depois ou antes? Porque se for depois, né? Safadinho. Esse cara já fela, velho. Não sei de nada disso. Mas, tipo, a minha vibe de bar, eu gosto do ambiente. O que eu acho foda de festa é porque tem muita gente, tá ligado? E as pessoas meio que ficam olhando o que você tá fazendo e reparando, assim, e tal. Mesmo que você não conhece ninguém nem nada. Mas, sei lá, pra mim os dois servem tranquilo. Eu não gosto muito de balada, não. Eu peguei ela, a pessoa fala, cara, quê? Eu acho que você tá enganado, as pessoas não vão ficar prestando atenção no que você tá fazendo na festa. Isso é preocupação de gente tímida, mas os outros estão ocupados fazendo a festa deles. Ah, não, porque assim, tipo, quando eu costumo ir em festa, tá ligado? É uma galera, e vai um monte de gente, tipo, mina que eu não conheço e tal. E, tipo, então, eu troco festa até... menor, cara. Não é, tipo, festa gigantesca. É que assim... Não, mas é que, tipo, as festas que eu vou, sei lá, umas 20 pessoas, em média e tal, e sempre tem gente nova, assim. E, tipo, tô conversando, sei lá o quê, tipo, mina que eu não conheço, ou que muita gente, que algumas pessoas não conhecem, e, tipo, fica todo mundo de olho, tá ligado? Tipo, os caras já ficam meio esperando, tipo, ah, tá dando ideia pra pegar, sei lá, tipo, uns bagulho assim, tipo... Eu não sei explicar, eu sei que... Mas funciona, então pra mim tô cagando, tá ligado? É, eu digo assim que praticamente todos os lugares são lugares, né? Desculpa, mano. O negócio é você ver a oportunidade. Mas é verdade, né? Todos os lugares são lugares. Ah, sim, e tipo, com internet é bem mais de boa, você marca, sei lá, tipo, quer fazer algum rolê de boa, você vai num parque, no shopping, na rua, foda-se, tipo, só marcar e colar, tá ligado? A internet é bem mais de boa. É, uma coisa só pra quem tá ouvindo esse podcast, especialmente as meninas, né? Sempre tem alguém que saiba com quem você vai sair. Fica a dica do He-Man. Sempre avisa pra alguém. Tu sumir. Se der ruim, mina, porra. Pelo menos alguém sabia teu parabéns. Não, mas isso no caso de algum encontro com alguém que tu não conhece pessoalmente nem nada. Tá, tu tá indo se encontrar com alguém. Aí o que é interessante é tu marcar pra alguém te ligar daqui a algum tempo. Aí qualquer coisa tu sempre pode falar, ah, aconteceu outra coisa, tem que ir embora. Eu vou te ligar de 10 a 10 minutos. Chama a polícia. Negócio de ponto, cegas. Alguém já fez isso realmente? Pior que eu fiz uma vez. Encontra cega, nossa. Tipo, você conhece a pessoa pela internet, conta como encontra internet, cega? Internet. Não, 500 mil vezes, velho. Sério? Eu fiz uma vez e não pretendo fazer tão cedo. Olha, eu fiz uma vez, foi traumatizante. Quem vai? Começa a Andréia, Celso. Não, o negócio era mais ou menos assim. O cara era amigo de um amigo meu. Tinha visto alguma foto, alguma coisa assim, falar, me achou assim interessante. E esse cara, esse meu amigo, não sei porque, achou que talvez tivesse alguma coisa em comum com o cara. E aí me pediu, o cara me adicionou no Facebook, já não tá mais, obviamente, né? A gente foi sair. Primeira coisa estranha, o que pedir? Cerveja, tem vários tipos, eu gosto de pedir. Aí o cara não sabia nenhuma cerveja sem ser as Pilsen padrão. Porra, isso é eu sou assim, eu tô cagando. Na moral, eu entendo o esquema da Andrea, mas eu não vou recriminar se o cara só pedir escola, uns bagulhos. Não, mas o pior não é isso. O pior é que a gente tava depois pra ter os seus assuntos. O cara era monotemático. Aff, ele falava o que, de ex? O cara tinha... Não, ele falava de um tipo específico de música, que ele era DJ. Então... Só disso. Então era. E que você daí... não gosta, não, até que eu não tinha nada contra. Só que daí começou, aí não sei o que eu falei. Ah, vamos falar, vai. E tinha uns quadros expostos, alguma coisa. Eu falei, ah, e arte? Gosta de arte? Não sei o que. O cara, não gosto de arte. Aí, tipo, aí sabe assim, tipo, não consegue engatar coisa nenhuma. Mas esse foi um caso que eu fui salva pelas amigas, que apareceram no mesmo bar mais tarde, já previamente. Mandou uma mensagem de socorro, né? Não, não, eu já tinha combinado com duas amigas que iam sair por ali e de passar no bar mais tarde e foi. E me puxar, tá ligado? É, mais ou menos isso. É missão secreta, né? Tipo. Tem um plano de, já tem um plano de pra retirar os agentes do país. Não, tá ligado? Claro, claro, uma extração estratégica, assim. É o bagulho do Batman, é, bate sinal, tá ligado? Faz lá, André viu, putz, deu meia hora, tá ligado? E sai correndo. Não, mas foi muito traumatizante, assim, impossível conversar com a pessoa. Realmente impossível e... Tá, ok, vai ver que tem gente que, enfim, mas não tinha assunto em comum comigo. E eu, sei lá, eu pra mim, tem que ter um mínimo de assunto em comum, tá? Eu tenho uma história, é que assim, primeiro, isso aqui, todas as histórias de pegação que eu vou contar, já vou esclarecer na linha cronológica, né, pra não ficar bagunçado o negócio. São de antes dos meus 19, porque eu casei com 19, tá? Então, caraca, depois, cara, nada disso. Mas é o quê? Eu conheci a pessoa certa nessa idade, fazer o quê? Tamo junto até agora, tô com 27. Pô, da hora, mas tá. Só que sinistro o casamento. É que você não é casado até hoje. Casar é maneira de falar, a gente tá junto até hoje. Ah, né? É, vocês estão casados, né? Vocês estão casados. Viramos casados com o tempo. Tá, então a história é a seguinte. Eu tava nessa época... Quando a gente é gay, tipo, tu marca um encontro com a pessoa, tu marca a transa, mas na verdade, normalmente, né? Quando é pegação. Tu não marca, tipo, vamos ir tomar um vinho em algum lugar e depois ver o que acontece. Já se pula essa parte. Então, eu marquei. E tinha um cara com quem eu conversava, isso era lá 2000, Guaraná de Rolha, né? Então a gente... A internet era outras coisas, né? O que é hoje. Pra ter uma webcam, tu era rico, entende? E daí, eu conversava com esse cara e ele tinha webcam, mas não tinha microfone. Então eu só via ele, não via ele. E o cara era feito à mão, entende? Assim, tipo, ele tinha uma academia na cidade vizinha e tal. E era personal, e diaba 4, lindão, né? Ele era monstro. E daí, é, esse era tipo o Léo Stronda, assim. Que delícia, cara. Daí... Beleza, né? Então tá, a gente se encontra em tal lugar. Ele tinha carro, eu não tinha carro na época, né? Daí ele passou a me pegar. A hora que eu entrei no carro e ele veio falar comigo, juro, eu não tô mentindo, ele tinha a voz do Pato Donald. Não é, tipo, exatamente a mesma voz, mas era uma da família, entende? Uma voz muito... Podia ser do Mickey. Mas, tipo, Anderson, se eu sentir... O Cid Moreira do lado dele, entende? A voz dele era muito, muito bizarra, muito, muito bizarra. Toda vez que você ouvia a voz dele, já começava a rir por dentro, tá ligado? É foda isso. É, era isso. Não, e o pior de tudo é tu tá lá fodendo com a pessoa e... negócio... Sério, foi a lição pra... Pelo menos fazer uma ligação telefônica antes, né? Já que a pessoa não tinha microfone. Foi pavoroso. Deus, cara. Então era por isso que ele não tinha microfone. É, ele não queria usar, provavelmente. É, ele não queria usar, tá ligado? Que tenso, cara. Mas pena que não tinha como eu ficar surdo naquele momento, porque ele era muito bonito, mas... Era... Ah, faz aquela forcinha, tá ligado? Pelo bem maior, né? Mas... É. Quando ele vai falar um negócio, mano. Aproveita. Curte o momento. Enche a boca aqui e deu. Não, mas eu. Não. Não, calma. Relaxa, cara. Vamos manter o clima zen, sei lá o quê. É, mas é isso, né? O Doca tinha uma também, por favor? Não, não, que a Andrea falou do cara. É, eu tinha um colega de faculdade, é até errado falar isso. Eu fui muito pouca festa, eu vi ele na festa e sempre assim, tava 10 minutos e já tava com a mulher. Ele é sempre assim, pinta de modelo e tal, sempre fez academia. Eu pensei, porra, como é que esse cara pega mulher tão rápido, né? Aí um dia eu entendi. Eu peguei uma carona com ele, eu tinha conversado com o cara. Ele não era de um tema só, ele era monossilábico. Então é fácil, pega uma mulher rápido, porque se ele gastar 5 minutos de conversa, a mulher vai fugir. Puta merda, velho. É mais triste. A menina começa a falar, ele, falar o quê? Não, pronto, mas aí ele diz que tem o lado físico a favor do cara, né? De cara. Ou não, as mulheres só que eram. Não, ele tinha um lado. Não, pegava as mulheres bonitas e tal. Então, as mulheres deviam olhar, gostar, ele não dava tempo delas pensarem, ele terminava. Não, ele chegava agredindo, cara, já, né, cara? Eu dava um fatality ali, era isso. O Geek, eu seguia falar aí que tinha várias vezes já. Ah, não, eu fiz isso muitas vezes já, cara. Muitas vezes deu meio ruim, tá ligado? Aí às vezes você ia, né? Porque tipo, tava com outro brother, sei lá, e pra não atrapalhar, você vai. Também aconteceu o contrário, tipo, às vezes marca uma menina bonitinha do cara, é bem tenso assim, o cara fala assim, não, cara, vamos aí, já me ajudou na outra, agora é minha vez, falou o quê? Você rola essas fitas. Eu lembro de uma vez, velho, que eu marquei no Play Center ainda, que tipo, já faliu aqui em São Paulo. É, era um parque de diversões escroto lá, tá? Ah, eu sempre queria ir, o Silvio Santos sempre mesmo falava. E tipo, marquei com uma mina lá e tal. Cara, na foto a mina era muito bonitinha, assim, mas tipo, na foto da MSN ainda. Tipo, lá. Era cara, a foto da batata crisma dela. Não, deve ser. Ela é uma mina muito diferente delas. Para ser a irmã, a vizinha, sei lá, cara. E tipo, quando eu cheguei lá, tá ligado? Ela pode querer estar escondida atrás da menina. Cara, eu sei que foi eu e um brother, as duas minas que a gente era terrível, né? E tipo, a gente deu uns perdidos na mina no parque, cara. Então a gente ficava fugindo dela nos brinquedos, nos bagulhos assim, cara, é muito coisa de 15 anos, é muito ridículo, tá ligado? E eu não me orgulho muito, mas foi meio engraçado, porque, tipo, depois a gente pegou umas minas lá no parque também, tava numa fila de, sei lá, que brinquedo. Aí, tipo, quando a mina veio parar pra falar com a gente deu um migué, tipo, ah, não, a gente já tava acompanhado, que sei lá o quê, mas, cara, foi muito babaca. Cara, na fila do brinquedo, realmente, qualquer hora, qualquer lugar. Ah, velho, eu tenho outras captagens dessa. Tipo, eu já peguei mina no trem. Deixa eu ver, na fila de cerveja do McDonald's, quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos. Caralho, cheguei muito tranquilo. Não, vilão, cara. Pois é, eu segui aqui e ganhou outro troféu. Não, não, é porque, tipo, tava. Não, não, eu tenho. Tava na fila do McDonald's, tá ligado? E tipo, tinha uma mina, assim, sei lá, tipo. Foi no shopping Vila Lobos que rolou isso. E eu tava pra comprar um sorvete. Aí, tipo, eu vi a mina e falei. Pô, sei lá, você quer um sorvete? Porque ela tava meio de fora, assim, olhando, sei lá. Eu, pô, você quer um sorvete e tal? Ela falou, ah, eu quero. Eu peguei e comprei lá um sorvete pra ela também e tal. E ela me deu um beijo, assim. Nossa, cara, que bagulho idiota. Eu nem queria um beijo, só. Barato? Eu nem queria sair daqui, claro. Não, cara. E sorvete no cu. Foi mó bizarro, cara. E outro caso que eu ia falar desse bagulho às cegas é que eu, com a menina que eu tô agora, que eu conheci ela pela internet e tal, eu nunca tinha visto. A gente marcou um rolê numa balada X lá. Aí eu tô com ela até agora e tal, então funciona, às vezes. E você gosta muito dela, né? Tá sendo muito feliz e tal. Fala uns negócios por causa dela ouvir o podcast, né? Ah, não, tô falando que funciona um encontro às cegas lá, pela internet. Se eu gosto dela, aí eu não sei direito, né? Não, essa... Ela não sabe que tu vai gravar esse podcast, né? Ela sabe, ela vai ouvir, provavelmente. Mas eu sabe, tô zoando, eu adoro ela, nossa. Mas isso não vai entrar no podcast, porque eu não vou colocar. Não vai dar moral, né? Não, só vou deixar a zoeiragem só. Cara, mas vocês já pegaram assim, tipo, sair pra dar uma banda, assim, pra pegar a gente, assim, tipo. Uhum. Ou vocês nunca saem com essa mentalidade, assim, tipo. Não, hoje em dia não. Eu ia quando eu era solteiro. Quando eu era mais novo, hoje eu saí pra curtir com os amigos só. Pô, eu nunca saí pra balada assim com essa intenção, tá ligado? Eu ia nas matinês, assim, cara. É, eu também acho que não. E era um bagulho que era bizarro, que era tipo, os negros contando é 12 no final do bagulho, 8, 14, tá ligado? Ah, estavam passando o rolo. Sim, e tipo, todo mundo fazia isso, e a balada inteira contando, tá ligado? Tipo, pegava qualquer um, 16, disse, caralho, maluco, todo mundo fazia isso na porra da motinha. Peguei aquela que tá desmaiada ali, peguei aquela que tá saindo vomitada no banheiro. Tipo, esses são os caras que me irritavam, que estavam puxando o braço, puxou o cabelo, não sei o que tá passando. Cara, esses tipos de caras. Ah, não. Eu não fazia isso não, cara. Eu só saía pra trocar ideia e tal. Porque a menina tava olhando ou não, mas não forçava nada. Não, mas não tô falando de forçar aqui. Pra pegar a ideia, os caras já chegam tocando, sabe? Já Tem, eu não sei se é algo local daqui de Porto Alegre. Se acho que é de todo lugar. O cara tem uma mania muito chata de ficar puxando o braço ou puxando o cabelo, assim. Não puxando pra machucar, né? É pra chamar, né? Só que se você tá ouvindo, cara, mas isso, não isso faça isso. O cara é muito bosta que faz isso. Uhum. É, isso aí já entra no que não se deve fazer. Mas tem isso. Se você faz isso, você é um potencial psicopata. Sou um bosta, cara, na moral. Eu desejo que a mulher que saiba defesa pessoal vire de uma vez, acerte seu saco. Ou que você faça isso do lado da esposa de um coronel. Exatamente. Com o fumo no meio dos olhos. Tá aí. Como é que tá falando? Não lembro. Sobre ir pra festa com a intenção de ficar. É, tipo, verdade. Pegar 18 numa noite. É verdade. Quando eu era solteiro, na época que eu era solteiro, a gente tinha as festas que a gente fazia, porque não tinha festa gay na minha cidade. Então era um grupo de pessoas que ia no apartamento do meu melhor amigo, que era um apartamento bem grande, com vários quartos, e os quartos ficavam ocupados a noite inteira, entende? Sim. E o negócio era que, tipo, eu ficava com todo mundo. Em todas as festas eu acabava ficando com todo mundo. E todo mundo ficava com todo mundo, ainda bem que ninguém tinha herpes e sapinho, porque senão o negócio tava feio. Hoje em dia você não ia ter mais boca, tá ligado? Tá bastante. Mas não eram tantas pessoas também, é tipo uma festa com umas 15, 20 pessoas, mais ou menos. Mas era, a maioria dos beijos eram, tipo, eu beijava as lésbicas, mas era beijo de bobeira, não era beijo de sexo, era beijo de zoação. E sempre rolava depois do sexo com alguém, porque, tipo, né, a gente já sabia, chegava sexta-feira, era dia de ir pra essa festa e depois ir pro estouro. E pro quê, no final? Pro estouro. Ah, tá. Estouro da boiada. É. Ah, mano, sei lá. Antes eu fazia isso, tá ligado? Eu me preocupava, mas aí depois eu descobri que se eu não me preocupasse, se eu não me importasse em correr atrás desse tipo de coisa, vinha muito mais e muito mais fácil, tá ligado? Então eu nunca... E você aproveita mais também a festa. É, porque você não fica se importando com isso. Aí você acaba pegando mais gente, se tiver na vibe de pegar mais, ou acaba sendo muito mais fácil do que se você tivesse que correr atrás o tempo todo. Pelo menos pra mim era mais de boa. Uma coisa que eu vejo alguns amigos meus mais novos reclamando muito hoje em dia, né? Meu, tô parecendo idoso falando. Quando eles saem, é que eles vão na festa, tipo, e... Ai, hoje eu não fiquei com ninguém porque ninguém vai ficar comigo, entende? Meu, quando eu ia nas festas, tipo, sempre que eu queria ficar com alguém, eu ia lá e... Se fosse pra tomar um toco, eu levava o toco, mas nunca foi um problema levar um toco, entende? E tentava, tipo... As pessoas, elas pensam demais e o negócio de pegar gente é mais a tua atitude, a tua confiança e também não babar demais o ovo da pessoa com quem você quer ficar, né? Porque senão ela vai... É zoado ter um também, cara. Mas é aquele esquema, né, cara? Tipo, a cara, dependendo, se for numa balada mesmo, assim, vai chegar numa pessoa que tu nunca viu na vida, porra, cara, se tomar o toco, tu nunca mais vai ver a pessoa mesmo, cara, ligado? Então, tipo... Ah, velho, pra mim tem isso, até se eu vejo a pessoa todo dia, não tem problema com toco, tá ligado? É, que às vezes o cara fica assim, tipo, bom, o cara vai dar, depois eu não vou conseguir olhar pra cara da pessoa, coisa... Não, cara, mas vai chegar numa mina que tu nunca viu na vida, vai ficar de... Vai ficar se fazendo, não, cara, vai lá e... Vai pra cima, tá ligado? Não fica se preocupando com essas coisas, assim. É, que eu tava falando desse negócio de festa. Cara, se aproveita muito mais. Eu, no meu caso, que eu sou uma negação à natureza, ir preocupado em ficar com alguém é sempre terminar em depressão no dia seguinte. Ou logo depois que você tá saindo da festa. Então, quando eu fiquei mais velho, isso não importava. Então, quando eu comecei a namorar, então, eu ia em festa só pra ir pra festa, eu vi que valia muito mais a pena e tal. E é o que você falou, quando você se preocupa menos, parece que acontece mais coisa. Mano, o que tá acontecendo na casa de alguém? Tá dando um cofre. O Tom, tá dando problema no Tom, hein? Tom, para de fechar e abrir porta aí, cara. Ah, eu vim no banheiro, desculpa, esqueci de mutar o povo. Pensei que a gente tinha mutado essa bosta. Mas é bem isso, Edson, tipo, porra, velho, eu sempre saí assim no intuito de curtir a festa, tá ligado? Divertir e se rolar alguma coisa, tranquilo, tá ligado? Enquanto essa coisa de levar parte, cara, eu sou conhecido no circo dos meus amigos aqui como o cara que tomou 7 cortes da mesma menina numa festa. Tava tão bebado assim, né? Que foi. Não, tava bebado, não, eu era moleque, tinha, sei lá, 15 anos de idade. Hoje em dia eu sento na mesma mesa com a menina, a gente bebe e fica lembrando, puta, o que eu fiz naquele dia? A menina é minha melhor amiga hoje em dia. Também, depois de 7 tocos, se ela não fosse pelo menos tua amiga, isso é foda, né, cara? Não, cara, é foda. A gente fica falando essa porcaria das histórias com o namorado dela do lado, com o cara de bosta. Eu tô cagando, sabe? Peguei, Tom. Mas não foi anos depois. Nossa, cara é zica, tá louco. Tentou tanto que uma hora baixou a imunidade dela, tá ligado? Tá aqui contigo. O esquema, se alguém quer uma dica, tá ligado? Isso vale pra balada, porque é um lugar que você tende a conversar menos, assim. Mas ainda você tem que conversar, porra. Na moral, se você for e não quiser conversar, velho, não vai. Porque, mano, não dá certo isso. Eu acho zoado. Mas, tipo, você fica de boa. Se rolar troca de olhar, tá ligado? Vai conversar. Só aí, cara. Não, pode não necessariamente ser o certo. Tipo, não vai dar certo necessariamente. Mas pelo menos uma conversa vai rolar. Os dois se olharam, assim, tipo... Dá pra conversar alguma coisa, rolou algum interesse. Dependendo do seu nível alcoólico, às vezes não rolou a troca de olhar. Você tá bêbado. Você só imaginou. Aí você vai mesmo. Godoc, uma vez eu tava tão bêbado que rolou a troca de olhar, só que tipo, eu não consegui visualizar, tá ligado? Aí eu fui pra casa. Só que a guria pegou e deixou o telefone dela com um primo meu, tá ligado? Que tava na festa também. Tipo, rolou, só que eu tava com os olhos muito virados pra eu conseguir enxergar alguma coisa. O que acontece muito é o tipo cagar, tá ligado? Tipo, rola, olha mais de uma vez os dois, mas tipo, ah, que se foda, não quero pegar ninguém hoje, ou coisa do tipo, não quero ir, então eu deixo quieto, tá ligado? Hoje em dia que eu aprendi a cagar pra situação e não ficar igual um louco aproveitando todas as oportunidades, porque vai que eu morro sozinho um dia. Acontece isso, tô com preguiça. É, então. Você saiu, tá seus amigos, ele faz tempo que você não encontra a galera. Fala assim, não, hoje não. Hoje eu vou ficar aqui. É, e o cara cria moral se de vez em quando ele deixa o povo com vontade, né? Exato. Gente, às vezes tu não tá na vibe, né, cara? Não sair pra. Tipo, não o cara vai sair safe, assim, mas. Porra, hoje eu não tô. Tô pra curtir aqui. Era eu lá no colégio, lá que eu não queria. Tipo. Não queria ficar com ninguém, cara. Queria encher a cara. Só zoeiragem, né? Fazer zoeiragem, tá ligado? Então, assim, eu tô assim até hoje. Continuo virgem até hoje. Eu sou guai, cara. Isso! Pra trairagem! Seguindo aqui. O Tom ia falar alguma coisa. Foi, fala, desculpa. Não, é que eu pensei em duas coisas que são importantes para pro cara, né, na hora de que tá na balada e quer ficar com alguém. A primeira é não ser o Evandro, né, depois dessa, mas tudo bem, são outras duas, porque o Evandro já tá comprometido. Mas o cara tem que saber fazer a leitura da outra pessoa, tipo... Existem sinais, a olhada, a mão na cabeça da que a menina põe, tipo, arrumando o cabelo. Se arrumar o cabelo é tipo o sistema de vaidade, que tá querendo parecer dá um sorrisinho. Eu tô sempre com a mão no cabelo. Não, mas você vai perceber se ela arrumou o cabelo olhando pra você e tal, e deu um sorriso, ou se ela tava só mexendo no cabelo com piolho, né? Você vai ver a diferença. Se for piolho, é amor. Tinha uma guria no colégio que ela tinha um cacuete de estar sempre piscando, tipo, a gente sempre olhava. Essa vida tá muito na minha, tá muito na minha, cara. Tá na minha. Ela tinha problema, tá? Mas a outra coisa também que o cara também tem que saber é você precisa conhecer a tua habilidade de dança. Sim. Porque assim, se você sabe dançar, se movimenta e tal, que vai te ajudar. Agora, se você é o Sheldon, assim, não vai lá no meio fazer, tipo, parecer um personagem do The Big Bang Theory ou de um seriado de humor ridículo, entende? Tipo, fica sentado, vai tomar uma bebida no bar, né? Continua com a sua cerveja na mão, faz que nem eu, assim, tá ligado? Caminha pelo salão, mas não dança descontroladamente, parecendo a Phoebe correndo, sabe? Tipo, se controla. Só pra avisar, o que o Tom tava falando de ler os sinais das pessoas e tal, tem um livro que eu já falei numa indicação que eu comecei a ler e nunca mais terminei, que é O Jogo, A Bíblia da Sedução, que apesar desse nome, ele não é, ele tá dizendo esse esquema de interpretar mesmo as pessoas, assim, tal, não é, é voltado pro esquema de pegar a gente, mas não é só pra isso que serve. É muito bom, depois a gente bota lá o link do PDF no post e tal. E eu não sei dançar, só danço de zoeiragem e funciona. Só pra avisar aí a galera. Eu só danço de zoeira. Ah, mas daí é uma doença, daí é um negócio de zoeira. Mas vocês sabem, tem aquele cara que não sabe dançar e tá se levando a sério. Ah, sabe? Não, isso aí não pode. Não dá. Não, cara, não sabe dançar, tu continua com tua cervejinha na mão. Que tipo, é o melhor ponto de equilíbrio é tu tá segurando alguma bebida, tá ligado? Tu não... O máximo pode ficar ali é batendo o pezinho. Se você é muito quebrado, a gente fez um podcast do rolê VIP lá do camarote, lá nosso, sei lá o quê, das dicas. Ah, é, sim. Que a gente dá várias dicas pra você, um quebrado da vida, ostentar no rolê, tá ligado? Levar uma garrafa de. A mesma garrafa de Smirnoff de casa e encher no banheiro? ou só pedir uma água gelada, uma água com gelo, tá ligado? Você fala que é vodka. Que é vodka. Já era. Quando você dá aquela golada, você faz aquela cara meio. Só pra dar uma enganada e já era, cara. Ah, tomem cuidado com a água na balada. Eu tive uma experiência horrível há um tempo atrás. Tomem cuidado. Eu fui tomar um gole da água de um amigo meu e eu não sabia que ele tinha batizado a água. Eu já fiz isso também, fiquei, com muita sede. E fiquei abraçando gente, tipo, foi horrível. Eu já cheguei também louco de sede na balada, fui tomar água da guria e era vodka pura. Ah, menos mal. Não é, vodka pura é um demônio. Não, cara, a gente tá falando de outra coisa, o bagulho de coisa batizada, isso é muito pior, velho. É, vodka você sabe esperar, pelo menos. Cara, vamos falar então, tipo, o que a pessoa não deve fazer, né, cara? É, eu comecei com o negócio. Beber demais. Não deve beber, cara. Não, beber demais. Beber demais pode, velho. O que não pode, não, assim, ó, não pode ficar falando de não. Isso, cara. Na moral, isso é brocha toda. Não, isso não pode, realmente, isso não pode. Mas eu segui assim. Não pode, é muito chato. Tipo, se tu vai encher a cara, porra, não tenta ficar com ninguém. Exatamente. Não, te não, eu acho que é dica um pouquinho diferente. Você sabe o tipo de bêbado que você é. Se você é o tipo de bêbado que começa a falar de ex, a chorar da vida, reclamar do chefe ou vomita na pessoa não da frente, não beba demais. Se você é um bêbado divertido, beleza. Cara, eu sou um bêbado muito maroto, tá ligado? E eu já falo muito, muito, muito mesmo. E quando eu tô bêbado, eu começo a falar demais, cara. Mas não ao ponto de ser chato. Só começa a falar muito, assim. E eu, pra mim funciona. Eu direto pego mina, pegava, né? Mina bem louco e tal, assim. Hoje eu já sou um pai de família. Existe uma linha tênue de alguns copos entre um bêbado legal e um pé no saco, que é o que eu vi, sabe? Pois é. Ah, tá. E fico emprestado. Você vai ter que me dar teu telefone, a gente vai ter que marcar outro dia, porque não vai dar. Porque hoje eu só quero dormir, moço. Eu quero vomitar e dormir. daqui a pouco eu já vou sair arrastado aqui. Não, ó, se você insistir, eu vou cair na cama, você vai fazer o que tiver que fazer, não me levante. Eu fico muito doido também quando eu bebo, então eu nem tento fazer nada, tá ligado? Não rola. Outra coisa que não se deve fazer... Não seja chato, não insista muito. É, não fica forçando se não vai rolar ou... Aceite um não. Aceite um não, por favor, cara. Homem ou mulher. Não seja o stalker da balada. Que isso é um saco também. Assim. Não use cantada. Cara, assim, tipo, a pessoa não quer. Não vai ser, tipo, tu dar uma volta e voltar um minuto depois, ela vai continuar não querendo. Você é a mesma pessoa de um minuto atrás. É, cara. Ou a mesma pessoa mais bêbada. Mais bêbado, só um pouco mais bêbado. Então não rola, cara, não rola. Aceito não, parte pra outra. Não finge que você é outra pessoa. Ah, isso é importante. A menos que seja uma pessoa muito chata. Eu já fingi que era outra pessoa. Quando era lance de internet, eu já fingi que era outra pessoa. Meu alter ego se chamava Jonas. Caramba. Nunca era Thomas, eu sempre era Jonas. Caramba, mano. Chegava lá, se eu não gostava da pessoa, ah, você é o Tom, não, eu sou o Jonas. Inclusive, tipo, a época que eu inventava porque a pessoa depois sempre quer conversar, né? Eu dizia, não, eu fico assim, não. Daí eu falava, né, algumas coisas e lá pelas todas eu largava que eu tinha um irmão gêmeo. Porque se um dia essa pessoa me encontrasse em algum lugar, eu pedi, não, eu acho que você conheceu o Jonas. Acho que é o Jonas, meu irmão, o gêmeo malvado. Ele usa um bigode de tapa-olho. É a Raquel. Ele tem um cavanhaque. Ele tem um cavanhaque, um papagaio, um tapa-olho, tá ligado? E ele rima lescamente, tipo. ele sai na rua fazendo moonwalking. Acho que deve ter sido ele que você conheceu, cara. Não, não, não fui eu sou hétero. Ele que é o meu irmão gay. Deixando claro que isso foi anos, anos, anos atrás, na época que o Gugu tava no SBT e o El Chan fazia sucesso. Cara, o El Chan faz sucesso ainda, cara. É, o El Chan é bom, mas era a época que rolava o banheiro do Não Gugu. Existe mais El Chan. Lógico que existe. Mas tem show aqui de agora em dezembro? Puta, ingresso comprado já. A minha melhor lembrança dessa época é que, cara, aos domingos, 2 da tarde, assistia a banheira do Gugu na sala. Eu, meu pai, meu avô. A única coisa que eu pensava era que eu torcia pros homens ganharem, tá ligado? Eu não sabia de mais nada. Era difícil, né, pegar o sabonete. Sim, cara, eu ficava, caralho, mano, tá tão fácil, tá aí, pega o sabonete, vai, pega o sabonete. Não pegava o sabonete, né? Que época, né, cara? O cara não se importava com o fato de ter as mulheres seminuas pagando peitinho, né? Não, cara. No horário nobre. Não, se importava com eu tenho um atenuante de que eu sou viado, né? Mas quando tinha aquela prova da camiseta molhada que tinha uma senha do banco e os caras começavam a molhar, eu já sabia qual era o número e eu dizia: meu, o número é tal, vai lá, cara. Para de molhar. Os caras vão me ajudar pra enxergar o negócio. O cego do caralho. Tô vendo o número aqui. De longe, antes de começar, eu já tava vendo o número, tá ligado? Já falou assim, mas o número já dá pra ver, né? Levamos anos pra entender que a vibe não era essa. Sim, cara. Hoje em dia eu me acho uma pessoa tão pior por causa disso. A época que a TV era mágica, né? É, velho. Que mais não se deve fazer numa balada? É, ou numa situação de pegação, né? Usar cantada, pronto, cara. Usar cantada. A não ser que seja o clima da zoeiragem, nunca faça isso também. Seja, se for o clima, sabe? Pra te soltar alguma cantada engraçada, assim. É. Porque até que rola, mas tem que perceber que você não vai querer pegar a mulher. Isso. Não, não. Você vai querer uma cantada só. Teve umas vezes que eu saí com essas minas assim, tipo, sei lá, saí com uma mina random lá. E tipo, velho, a gente começou a trocar ideia, sei lá o quê. E, mano, eu troco ideia sobre muita coisa aleatória, igual eu faço aqui no podcast também. É exatamente assim que funciona a minha vida. E sei lá, o assunto uma hora chegou, tipo, sei lá, cantadas escrotas. Ela começou a passar cantada escrota em mim, eu comecei a passar cantada escrota nela, tá ligado? Esses bagulho de pedreiro mesmo, assim. A gente ficou, no final das contas, mas foi engraçado, só por causa dessa vibe. Senão não dá certo, né? Soltar aquela do... Da machucou? Não, não. É da nuvem, né, cara? Vamos brincar de não. Nuvem. A do coco é clássica também. Ah, do coco é. Coco, cara. Não. Do coco no PS, Tom? Não. Eu jogo o coco morra abaixo, rola ou não rola? Não. Não, a melhor é game, mina. Joga o Tibia, mata o dragão. Fica comigo, sim ou não? Caralho. Essa do... Queria ser o Bob Esponja pra morar na fenda do seu biquíni. Ah. Aí tu solta um... Ganha a mina na hora, velho. Já era, cara, já era. Você já me ganhou. Pega ela e a amiga dela, né? Eu já tô, claro, eu já tô toda molhadinha aqui já, tá doido, cara. Preciso trocar uma calcinha pra foda, velho. Não sei se é teu aniversário, mas você tá de parabéns. É. Mano, a parede aqui do lado que precisava de um reboco, rebocou automaticamente. O pedreiro? Sim, pedreiragem, cara, tá louco. É muito, velho, é muito, tá louco. Pô, só um querida? Não, mas eu tenho uma história pra contar da minha irmã. Assim, a minha irmã, coitada, ela é uma menina linda, mas ela, né, até agora não deu muita sorte. Ah, e daí, vamos fazer um quadro no pode, site. Isso, né? Pode ir podcast ou não? É. Não, pode, não vamos falar o nome dela. Fazer um quadro. Ela mandar Na verdade, eu tô tentando há muito tempo juntar ela com o Coruja, né? Que eu quero que o Coruja seja meu cunhado. Mas não deu até agora. Mas você sabe que o Coruja gosta de homem. Eu não tô brincando, também, né? Eu só mandar não. É só, você pede pra ela mandar um perfil resumido pra arrobasuperamis.com. Contato arroba superamis.com. Tá, é o perfil com foto ela... sensual, tá? Não esquece disso. Sim, mas vai sonhando. Ela tava me contando que tem um rapaz lá da cidade dela, e eu conheço a criatura já trabalhou comigo uma época. E ele tá um tempão tentando se aproximar dela. E agora ele adotou uma estratégia que com certeza vai dar certo. Como ele tem o celular dela, ele manda mensagens motivacionais por WhatsApp pra ela. As mensagens do estilo Ana Maria Braga, não mais você, entende? Não é pouca coisa. E ela me sincero, manda mensagens, tá ligado? Rindo. Caralho, se fosse um tipo Dicas do He-Man, assim, né? Eu sou Derbinho, cara. Entra nessa página e manda as mensagens que eles postam lá, que é sucesso pra garotada. Tipo, hoje é segunda-feira e é o momento que você vai decidir o que vai fazer com essa semana maravilhosa da sua vida. Caraca, coisas dessa. Isso é mensagem de horóscopo, de horóscopo cara, de genérico. Não dá certo, cara. Nunca. Esse cara não dá certo nunca. Acho que isso nunca vai dar certo. O cara um dia desses, o cara vai conseguir pegar uma louca, né? Mas essa louca provavelmente vai, sei lá, ser a apresentadora daquele programa que cantou Autoestima uma vez. Não vai ser uma pessoa normal. E vai ser uma mina que vai dormir com uma faca do lado dela. Se você olhar pro lado, ela corta o pau. Psicopata no extremo. Toma cuidado. Eu não consigo imaginar ligado, ninguém, né? Que goste disso. Alguém de vocês assiste Criminal Minds? Não, assisto. Sim, eu assisto. A maluca do episódio dessa semana que passou lá nos Estados Unidos, né? Eu assisto pela internet. Ela é uma maluca dessas que acredita. Da Cinderela? É isso, ela acredita que ela é a Cinderela e quando o cara quebra a fantasia dela, ela mata o cara. Só isso. Massa esse episódio, né? Muito legal. Essas minas aí que vai encontrar, cara, com essas mensagenzinhas aí, velho. Eu posso passar uma dica atrasada? Por incrível que pareça, funciona, cara. Saiba o mínimo, mas não é o mínimo estilo horóscopo de revista. O mínimo sobre signos e astrologia, esse tipo de coisa, assim, relacionada aos horóscopos da vida, tá ligado? Mano, isso funciona muito pra trocar ideia com mina. Ou com cara, né? Eu manjo de Cavaleiro do Zodíaco. Não. Pode ser. Não. Pode. É que, tipo, se a mina curtir, porque tem umas minas que sempre lançam os negócios desse. Ah, porque é o signo do fogo, só que se souber um básico, você já, tipo, ganhou, tá ligado? É muito de boa. E se a mina começar a falar de Cavaleiro do Zodíaco, você fala por Atena, que tá de boa também, cara. Por Atena! Tá ligado? Mas vai que é sucesso. Ela, estuda um pouco de horóscopo. Bom, depende. Se você sentir que essa é a vibe da mina, porque isso pode ter um efeito completamente não, ao contrário. Mas é claro que você só vai falar isso se a mina for falar disso. É, tá bem claro disso. Deixa que ela comece o assunto. Uma coisa que funciona também, por incrível que pareça, é a estratégia do How I Met Your Mother, né? Tem um amigo lentão. Eu já fiz isso meio que na sacanagem, tá? E funcionou com um amigo meu. Peguei e disse, oi, esse aqui é o plano de fala e saí. É, tipo, tipo, é uma. Porque o cara vai. Se o cara for um cara que consegue conversar, né? Porque daí ele vai achar a situação engraçada, a menina também pode achar a situação engraçada. Então, tu chega e diz, oi, esse aqui é o plano de tal e sai. Nossa. Ah, não. Já fizeram isso comigo. Eu sairia correndo, tá ligado? Eu travo. Cara, velho, tem um bagulho que é bizarro, que não tem nada a ver, mas, mano, eu tava assistindo Superbad ontem, tá ligado? Pela 58ª vez, sei lá. E, tipo, eu dou muita risada quando o McLovin tá andando atrás da mina ruivinha, secando a bunda dela, a mina vira, ele fica em choque, fala o horário pra ela, tipo, são 10h33, e vai embora, tá ligado? E se pá, uma galera deve fazer isso. Tipo, sei lá o quê, conhece meu amigo? Esse é o tal, o maluco entra em choque, tipo, sei lá o quê, e vaza, tá ligado? Eu não duvido. Mas é uma estratégia que pode funcionar. Eu fiz a tua parte. Também tem uma estratégia que sempre funciona, que é pôr sonífero na bebida da menina, mas daí não é muito legal. Isso aí só. É matadora essa estratégia. Quando não tiver mais opções, cloroforme. Bota Sonica. Esses são pra aqueles chegados em Bela Adormecida, né? É a vibe, é o tipo de... Às vezes nem é tão bela, mas é adormecida. Credo! Só pra... Não importa. O que importa é o momento. Só pra falar que se você for colocar doce, bala na sei lá, droga no bagulho, ou usar cloroforme, é isso mesmo? Cloroforme. Isso. Se você não contar pra ninguém, ninguém sabe. Só você, então tá de boa, tá ligado? Não dá pra... Gente, não façam isso, lembra? Não façam isso. Lembrem do He-Man, não façam isso. Você... Era uma piada, gente, era uma Mas piada. Mas se você fizer, gente, se você fizer, não conta pra ninguém, tá de boa. Não conta pra ninguém que tá de boa. Se você fizer, você vai estar cometendo um crime, não faça isso. Mas vocês, todo mundo aqui já assistiu Borá? Não. Sim. Lembra? Não. Saco matrimonial. Saco matrimonial. A vibe é o seguinte, só você e a mina vão saber. A mina vai estar dormindo, cara, você não, ponto. Cara, a gente fala brincando isso, mas... Seu amiguinho. Sou cadeinha, sabe? Se a pessoa tá ouvindo, cara, não sacou que você é zoeira, não, eu espero não, que ela não, faça não, isso mesmo e se foda, tá ligado? Porque, porra... É que tem muito louco, tá? Sabe, nem todo tipo de loucura é advertida. Peraí, que o Tom bugou. Tom... Sua internet entra na net, tá muito ruim, cara. Então se foi, tomou bebida batizada. Só reiterando que se trata de uma zoeiragem, né? Sabe como é, tem muito louco escutando, nem todo louco é do tipo zoeira, você pode ter uns loucos patológicos, então. Só tem louco ouvindo isso aqui, cara. Se você estiver ouvindo. Pois é, que tu não sabe o tipo de loucura, né? Não faça isso. Se for fazer, é por sua conta e risco, você não ouviu aqui, tá? É. Não tem nada depois. Depende, tá ligado? O maluco é tipo aqueles assassinatos no shopping, no cinema, que liga com Doom, tá ligado? No caso, tipo, o maluco vai dar droga pra mina e liga com o Super Amish. Tá lá no celular dele a porra do podcast tocando nessa parte, assim. Pois é. Isso pode acontecer. Se você, então vamos combinar uma coisa. Se você ouviu e quer fazer isso, deleta o nosso podcast do teu celular, tá ligado? Pra não, fazer vínculo, pra não ter vínculo. E vai, cara. Não desiste do seu sonho, só não bota a gente no meio. Se depois você... Sabe, é tão mais legal tentar, sei lá, conversar com a guria. Se você quiser pegar e fazer isso com a mina e depois me chamar pra ajudar lá no bagulhoso, demorou. Eu não tenho problema com isso, tá ligado? Só que é o seguinte, eu quero, além da pá, um par de luvas. Digital minha não vai ficar aí. É, eu continuo achando muito errado. E se você ainda acha que isso é sério, se interna na moralzinha dos irmãos. Valeu, falou. Galera, alguém tem mais alguma dica do que não se fazer ou o que fazer antes de encerrar? Tem assunto. Não seja monossilábico ou um assunto. Pois é, cara. E se o cara for meio tímido, o que o cara faz? Não, o cara vai ter assunto. Pode, cara. O cara vai ter assunto, cara. Seja um bom ouvinte se você for tímido. Uhum. Boa. Mas ele vai conseguir conversar uma hora ou outra, velho. E se não conseguir conversar, aí não tem o que fazer, né, velho? Não, mas a dica do Tom é boa, então seja um bom ouvinte. Isso aí pode... Não, mas ainda assim, tipo, ele vai. Uma hora, mesmo ele sendo tímido e tal, ele vai ficar confortável, ele vai começar a falar. Isso é normal. Mas assim, ó, uma coisa também, além de não ser monotemático, é não fale muito de si mesmo, né? Nossa. Não seja aquele cara que fica um tempão falando de si mesmo. Não seja Johnny Bravo. Não, seja. Chega Johnny Bravo. Chega de falar de mim, vamos falar um pouquinho de você. O que, que você achou de mim? Vamos falar de Tech Pix. Chega de falar de mim, vamos falar de Tech Pix. Tech Pix. E tem o cara mesmo. A melhor grosseira mais vendida. Serve! Da filha baixa. E tem o cara arauto medieval também, né? Eu sou fulano, filho de ciclano, neto de ciclano. Não, tu não tá fazendo uma entrevista de emprego. Ninguém quer saber a tua árvore genealógica. Ninguém quer saber. É a tua formação. Não. O tema do teu TCC. É, da formação, bom, ainda bem que você me lembrou, Tom. É, existe uma coisa que acontece, eu já vi gente fazer, eu em momentos de desespero pensei em fazer, mas não façam, não deem nenhum tipo de carteirada. O que acontece na minha profissão é a famosa jalecada. Ah, sim, que é a mesma coisa. É a mesma coisa de crachazado ou carteirada. Trabalhar com quem? É deprimente. Eu faço medicina. Pô, mas um jaleco é um negócio que funciona. Então é, jaleco. Cara, mas não faça. É errado, velho. Não... É você, não a sua profissão. É que eu acho assim, ó. Fale da profissão se a pessoa tem alguma coisa a ver. Sei lá, daqui a pouco a pessoa trabalha numa área correlata ou é do mesmo curso. Aí não tem como, tem que falar de profissão. Ou assim, não, mas não. Se interessou, então, se ela perguntou o que você faz. Surgi... Fala, é. E surgir a conversa. Não é aquele negócio de, pô, mina, faça medicina na escola que eu provoco. Já não chega é falando. Não, o cara que vai, tipo, trabalha numa empresa fudidona, assim, esquece, sem querer, esquece o crachá, tá ligado? Então, na boa, pessoa, crachá é muito... Como é que é? É muito botequeiro, né? É, mas já conheci cara, assim, que trabalhava em empresa grande, assim, e usava, sabe, deixava aquela pontinha do crachá à moto, assim, só pra mostrar que trabalha no lugar. É muito feio, cara, é muito de carreira. Vou deixar só a pontinha que quer dizer que não trabalha em nenhum cargo relevante, né? Porque se for, já... Só tem que mostrar qual empresa que é, não precisa mostrar o cara. É, daí falar serviços gerais. Eu já sou um cara que tá fora do mercado há tempo, então deve ser por isso que hoje em dia eu esqueço de tirar o crachá, tipo, quando eu vou almoçar. Ah, mas eu almoço. Ah, mas aí já é outro nível. É aí. Outra situação. Pedreiragem. Então. Cara, o meu único crachá é uma porra do bolsa crack, tá ligado? Eu não tenho muito. Tu não tem o cartão do PIS pra você pendurar? Não, cara. Bolsa Família. Bolsa Família. É que eu não tenho família, senão eu teria um Bolsa Família. Ah, tá. É, tu tem só o projeto de família lá, que é o post dos futuros. É, só o... Ah, não. Isso está em andamento. É que eu já tive que vender minha família por pedra. Então, aparentemente... Você tem uma nova família agora. Aparentemente, pro governo, você fumar sua família não vale. Então, tipo, não posso ganhar dinheiro. Pra você ser beneficiário do Bolsa Família, você tem que ter família. Sim. Pedra não conta como família, mesmo que foi um resultado de não, uma troca. Não, mas hoje em dia, uma pessoa que mora sozinha pode ser uma família. Família de uma pessoa só. Sim. Família de a pessoa sozinha. Sou eu e minhas duas mãos, cara. Fechou minha família. De buenas. Galera, vamos partir pro encerramento, então. Já falamos tudo que podia falar sobre pegação. Não falamos nada, né, cara? Depois a gente faz uma segunda parte, né? Sabe como é que é o... Sabe o jeito, né? A ideia era só ficar falando tristeza sobre isso. Por causa do Tom que fez o tema, tá ligado? Por causa disso. É, os temas de bosta que eu crio, mas beleza. Ou tem que fazer... Falando em temas, tem que fazer um podcast sobre como que vai ser a nova temporada de Digimon, né? Só pra gente ficar se masturbando enquanto não começa. Peraí, então é podcast. A gente não vai chamar o Gariba. É podcast presencial, então é isso que tá sugerindo, Tom? Isso aí, depois. Pega um avião. Então, galera, vamos encerrando aqui o nosso papo. Seguir. Música pra pegação. Quando tá lá com. Quando deu certo já o bagulho, daí tu, aquele som que tu gostaria, que tu quer ouvir, assim. Cara, eu queria ouvir ska, tá ligado? Mas não dá certo. Nem MC Timbu, né? Então, cara. MC Timbu seria mítico. Nossa. Cara, ela senta na pica branca, ela senta na pica preta, ela queria ter duas bucetas e sentar ao mesmo tempo na branca e na preta. Quem nunca, cara? Como assim? Poesia demais pra... Poesia demais pra pegação, tá ligado? Não dá, não rola. Mas, velho, ao invés de falar uma música pra pôr, eu vou falar o que você não deve usar. Você não pode pôr Aerosmith, Bon Jovi, qualquer glam... Funciona. Qualquer glam rock, você não pode pôr. Qualquer metal farol... Não, cara, não coloque isso. Não coloca Legião Urbana, não coloca... Não, Legião Urbana tá louco. Não vai pôr o cara vai se portar os for. Não vai pôr o Radiohead. Não põe Radiohead, velho. Funciona. Não coloca NX0, Cine, esse tipo de coisa. Coloca aquelas músicas bem deprimentes, tipo The Verve, aquelas coisas que a pessoa quer chorar durante a música. The Verve é melhor que Radiohead. Você pode pôr tipo, aquelas merdas que você nunca vai escutar na vida, você baixa, só porque você ouviu falar que tem gente que trepa com isso, tipo Carla Bruni. Quem? Quem? Ouvi falar. Carla Bruni. Carla Bruni é legal, cara. É. Mas é só pro nosso romântico. Você quer fazer um sexo da hora? Bota lá 10 horas de Epic Sax Guy. Coloca. Olha só. Não, bota lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Não, esse é pro sexo hard já. Se você tá uma... O que André ia falar, hein? Não, já passou. Pode continuar. Não, na vibe. Termina. Eu tenho uma dica final pra dar, então, na minha despedida, amiguinhos. Só que não é de música, mas é muito importante. Bom, dá pra falar com uma música, então. Ouçam a música Genio Zeppelin, que vocês vão entender do que eu tô falando. De quê? Mas, Genio Zeppelin. Genio Zeppelin. A guria que deu pra você não é uma puta. Então, depois que tu comer, transar com a menininha, não precisa sair falando mal dela, não precisa falar com os amigos que comeu, porque você ainda pode comer de novo, né? O pior ainda, puta, não sabe que comeu a menininha que você não comeu. Nem a que você comeu. Né? Também é, não é. Você é triste já, né, cara? Se tu já fez isso, tu para esse podcast e vai se tratar. Você provavelmente vai falar, tá ligado? Quando você fala, pô, rolou, sei lá o quê. Não vai falar assim, ah, comi a vadia, sei lá o quê. Não é assim, tá ligado? Tá buceta, né? Não vai entrar em. Tá uma machota, caralho. Dá uma raiz de calcinha no chão, não sei o que lá. Não seja um cara escroto desse. Seja um cara legal, que depois ela ainda vai falar bem de você pras amiguinhas dela, né? Você vai ficar bem cotado no Lulu. Ou não, seja, né? Seja um cara legal. Que porra é? Lulu é bagulho de avaliação, né, cara? Tem mais, eu acho. Eu não tenho mais. Eu teria medo de ver as minhas. Se é que eu tenho. Acho que não. Eu já vi o seu. Tava umas coisas... Não sei porque tem uma flauta mágica. Não. É meu apelido na escola, cara. Minha vida, ah, bom. Anal giratório. Anal giratório com areia, tá ligado? É minha especialidade, cara. S do C, né? Caralho, isso é nome de cagada. Nossa, caguei um S do C, né, velho? Alguém morreu aí, velho. Tom, valeu a participação aí, cara. Obrigado. Estraguei, né, negócio, cara. Finalmente conseguimos gravar o... Demorou, mas saiu. Peraí, agora nós estamos no mês 11, né? Então lá pelo mês 8 do ano que vem vão começar a nascer os filhos desse podcast. Nossa, é verdade, cara. Já dá pra fazer a parte 2 daí. Você quer uma coisa sucesso? Bota o Benhamish. Bota o Benhamish 56, sei lá, dicas de pegação durante o sexo, cara, ó. Vai ser uma bosta. E você também pode. Você que nasceu desse podcast, que tá ouvindo essa gravação em 2047, manda um e-mail pra gente. E saiba que teus pais são os piores pais do mundo, cara. Só pra avisar. Como é que é a história? Se você pegar alguém usando as dicas do podcast, escreva no seu. Puxa. Escreva o que eu acho muito. Eu quero que deposite 5 reais na minha conta. Vai se fuder que eu vou dar dica de graça aí pro pessoal. Tem que ver se eu vou funcionar, né? Se você tá pegando a menininha aqui do Curte Rock, na hora da pegação, bote isso em cima. Opa, pode crer. É o assim, ó, coloque música sem muitas palavras, né? Não, cara, você quer alguma coisa... Pra não desviar a atenção, a pessoa presta atenção da música e esquece que você tá ali. Bota aqui Creedence é bom, cara. Pô, Creedence é Massive Attack, só um somzinho, tá? Tem um somzinho legal. Não, alguém coloca passou mal com a minha dica. Foi o Rafa, foi Charlie forte. Brown, foi Charlie Brown, cara. Minha ex botava Corsos, velho, de Sepultura. Caralho. Vixe, mano, o bagulho era pegada. Eu tenho uma história sinistra, que não é tão sinistra. É que, como a menina não vai ouvir isso mesmo, então acho que dá pra falar. A menina escutando Lady Murphy tá aí pra isso. Mas ela não vai saber que é dela, porque pode ser de qualquer outra pessoa. Mentira, foi com você mesmo, você ouviu. Cara, teve uma vez que eu. Teve uma vez que eu botei o quê mesmo? Eu acho que foi Tezinho Carreta Furacão. Mantendo JP, tá ligado? Se pá foi mantendo JP. Que tipo, tava. e já tava os dois pelados, assim, já tava rolando e tal, não tinha começado ainda mesmo. E tipo, eu falei assim, não, peraí, tem um negócio da hora pra colocar aqui, sei lá o quê. Eu botei, tipo, uma antena em JP, o Tezinho Carreta Furacão. Cara, eu sei que foi tão da hora pra mim, mas a mina não gostou muito, tá ligado? Mas tá, por que será? O Sigui tava lá, relaxa, é versus Mortal Kombat. Fazer a coreografia do Onda Onda Olha Onda, tá ligado? Por que tipo, será que ela não gostou? Né? Não, ela ficou meio assim, tipo, você tá falando sério? Eu, claro que não, mas foi da hora a vibe, cara. Que zoeira, filho. É, cara. Solta com a bomba. Só faça isso se tiver alguma coisa estável, porque senão você vai perder a mina, tá? Só é. Deixa claro. Kid Spider, muito obrigado por ter comparecido aí ao podcast. Quer falar mais alguma coisa? Dar mais algum recado? Obrigada. Não. Não tá vindo nada assim de muito criativo na minha mente. Ah, de repente sim. Se você conheceu alguém legal na noite e não ficou com a pessoa nessa noite, mas sei lá, achou que rola alguma coisa, continue conversando com ela e tal, assim, mantém contato. Eu cheguei falando aí, Mina, quer ver meu pau? Não, eu não tenho pau. Não sou traveca, tá? Não, o cara falando isso pra mim, né? Você já chega puxando assunto assim no MSN. No pô, Facebook. MSN no não Facebook, existe mais. No Facebook, desculpa, é que eu tô. Articulete isso aí, cara. Não, é, cara, antes de terminar, só alguém usa ou já usou Tinder? A finaleira dos irmãos mesmo? Ah, ninguém aqui não, imagina. Não, eu sou da época que a gente usava MSN. Não, mas a gente tá falando da época de hoje, pô. Você usou Tinder alguma vez já ou não? Você tem que estar casado, você não sabe desses negócios, né? Ah, eu também não usei, é só curiosidade mórbida mesmo. Sim. Nem pra zoar, assim, pra ver. Mas tenho amigas que usam e reclamam que o Tinder, a pessoa quando ela entra no Tinder, ele funciona e depois para de vir solicitação, porque todo mundo já passa a saber quem são as pessoas, entende? Todo mundo já te bloqueou, tá ligado? Não quero, já tomou muito não. E eu tenho a última dica rápida, eu juro que é a última de verdade. Se você não quer usar Tinder e quer uma coisa que funciona mais do que Tinder, é usar o faça amor, não faça barba, se você tiver barba. Pera aí. Ah, é? É, isso funciona, cara. Muito. É verdade. Eu ia falar do... Badu. O Evandro Manja. O Evandro Manja. Badu. Evandro com a barba raspada segunda, né? Não, qual que era aquele que você tinha que pagar, cara? Cara, eu sei que o Badu, acho que tinha uma coisa que conta premium, aparecia, tipo, mais gente, assim, ou sim, mais solicitação, coisa assim. Gente, o Badu não é um jogo. Ó, conheci não, hoje. Cara. Um antivírus, Tom. Não, isso é Baidu. Ah, vá. Soube por amigos meus que o Tinder já tá no fim, que a onda agora é adote um cara. Nossa. Adote um cara. Isso. Nossa. Soube por amigo, sentiu, né? Sentiu esse. Ah, minhas amigas falaram. O primo do irmão do meu amigo. Não, soube por um amigo mesmo. Tímidos, boêmios, aventureiros, que nojo. Mas o que que é isso? As gurias têm um cardápio pra. Esse Rastafari e Black Power. Com certeza elas vão escolher o negão por causa do cabelo dele. Mas devia colocar, né? Tipo, 48 centímetros de piroca, tá ligado? Esse tipo de coisa assim, na ficha. Tem basta. Então, galera, era... Não liga no dia seguinte. Era isso por hoje. Vamos encerrar logo, isso aqui tá cumprido já, esse podcast. Era pra ter uma hora, já ultrapassou já. Muito obrigado mais uma vez ao Tom. Podcast pra acabar. Ou não, né? Kid Spider. Com a edição vai ficar com 22 minutos de podcast. No máximo. Então, galera, até semana que vem. Abraço e tchau pra vocês. Alô, chega, alô, vem amigos. Chegou na hora certa o Flamer, né? O Flamer sempre chega na hora certa. Maldito horário de verão. Também pegou lá, alguém na festa do teu sobrinho, Flamer? Lá, pegou o sobrinho. Lá onde ele mora, porra, é 7 horas da noite agora, né, cara? É. Foda, né? Wake up in the morning with a head like what you done. This used to be the night, but I don't need another one. Good luck cutting nothing, carrying on your wedding gowns. So how come I feel so lonely when you're up getting down? I'll play along when I hear that famous song. I'm gonna be the one who gets it right. bride. You better know when you're swinging around the room, it looks like magic solely yours tonight. But I don't feel like dancing when the old Joanna plays. My heart can take a chance, my 10 feet can't find a way. You'd think that I could muster up a little soft shoe gin sway. But I don't feel like dancing, no sir, no dancing today. I don't feel like dancing, dancing, even if I find nothing better to do. I don't feel like dancing, dancing, watch me a tune when I'm not in the mood. I don't feel like dancing, dancing, I'd rather be home with a woman, I can't get down with you. All you do is change your clothes and call that versatile. You got so many colors, make a blind man so confused. Now why can't I keep up when you're the only thing I lose? I'll just pretend that I know which way to bend. I'm gonna tell the whole world that you're mine. Just please understand when I see you clap your hands. If you stick around, I'm sure that you'll be fine. But I don't feel like dancing when the old Joanna plays. My heart can take a chance. My 10 feet can't find a way. You think that I can muster up a little soft shoe gin sway? I don't feel like dancing, no sir, no dancing today. I don't feel like dancing, dancing, even if I find nothing better to do. I don't feel like dancing, dancing, watch me pick a tune when I'm not in the mood. I don't feel like dancing, dancing, rather be home with the woman I can't get down with you. Woo! My 10 feet can't find the way. You think that I can muster up a little soft shoe gin sway? I don't feel like dancing, no sir, no dancing today. I don't feel like dancing, dancing, even if I find nothing better to do. I don't feel like dancing, dancing, watch me make a tune when I'm not in the mood. I don't feel like dancing, dancing, rather be home with the woman I can't get down with you. No, I don't feel like dancing, dancing, even if I find nothing better to do. I don't feel like dancing, dancing, watch me a tune when I'm not in the mood. I don't feel like dancing, dancing, rather be home when I can't get down with you.